O governo do estado do Paraná já enviou os equipamentos do Telesaúde aos 269 municípios paranaenses que participam dessa primeira etapa do programa. Foram repassados computadores, impressoras, câmeras fotográficas e webcams, permitindo que os profissionais das unidades de saúde nos municípios tirem dúvidas e discutam casos clínicos com especialistas de universidades parceiras do programa. A última entrega de equipamentos do programa foi feita na última semana para Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania, Ortigueira e Embaú, na região dos Campos Gerais. Nesta primeira fase, com a adesão de 269 municípios, foram instalados 482 pontos do Telesaúde, que incluem computadores, webcams, impressoras, microfones, fones de ouvido, câmeras fotográficas, convencionais e intraorais e outros aparelhos médicos e de informática. Os demais municípios poderão ser atendidos na segunda fase do programa. Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais e do governo do estado. O investimento total é de 3,5 milhões. Além disso, o estado destinará recursos de custeio nos núcleos do Telesaúde e nas universidades no valor de 1,1 milhão. A Secretaria da Saúde prepara a segunda fase do programa com a inclusão de novos municípios. Com informações da Agência de Notícias do Estado, Marjorie Colombari para a CBN Foz.